Rádio Cultura Brasil, a sintonia da música brasileira. ZYK 520, 1200 kHz. Ondas curtas. ZYE 960, 31 metros, 9615 kHz. ZYE 961, 16 metros, 17815 kHz. Emissoras da Fundação Padre Anchieta, Centro Paulista de Rádio e TV Educativas. Rua Senes Brigue, 378, Água Branca, São Paulo. E-mail falicom@radioculturabrasil.com.br. Bom dia. Estamos dando início às nossas transmissões. Raízes do Brasil, pela Rádio Cultura Brasil. E para você participar do Raízes do Brasil por carta, temos o nosso endereço. Rádio Cultura Brasil, Rua Senes Brigue, 378, Água Branca, CEP 050-36-900. E você coloca no envelope Programa Raízes do Brasil. Na carta você pode escolher as músicas que quer ouvir de segunda a sábado, das 5 às 7 horas da manhã. Pode fazer oferecimento das músicas e pode anunciar datas festivas no seio de seus familiares. Aniversários, batizados, nascimentos, noivados, bodas, etc, etc, etc. Tá? Agora com Geraldo Viola e Dino Guedes, versus Aos Pés do Homem. Craveiro e Cravinho cantam Cadeira de Balanço. Depois com Rei Gaspar e Baltazar, Esperança Morta. Deixei distante a família pra vir a Brasília, senhor presidente, conduzido por um tema de um sério problema que acaba com a gente. Minha bagagem é um fracasso, mas trago um abraço dos amigos meus. Deixei toda a santaiada e fiz a jornada pra falar com Deus. Por não marcar audiência com sua excelência, se eu for barrado, alguns dos seus constituintes, que são meus ouvintes, transmitam um recado. Não peço terra de graça, mas que algo faça, pra isso é que eu venho. Por uma ajuda de custo, não sei se é justo perder o que tenho. Quando eu colhi meu café, eu pensei até ser um bom começo. Mas como foi tabelado, eu fui obrigado a vender no seu preço. Somente as terras que havia dei por garantia no financiamento. Foi quando veio a geada e na área plantada colhi 10%. O banco quer minhas terras, já tombei na guerra da luta roceira. Para salvar meu futuro, que o senhor procuro por minha trincheira. Mesmo o gerente do banco mostrava ser franco e meu grande amigo. Com esta queda maldita, agora ele evita de falar comigo. Minha herança da roça é esta mão grossa que trago por prova. Creio, senhor presidente, ser eficiente a república nova. Pensava em ser tão feliz, de tudo eu fiz pra não perder o nome. Mas minha fé me alicerça com esta conversa aos pés do homem. Qualquer dia ele pega a pomba da minha vizinha. O

meu silêncio é profundo. A esperança está morta, o destino é uma espada que sem piedade corta. Ilusão me disse adeus e pra mim fechou a porta. Da janela olho pra lua, meu peito gemido solta. A brisa me diz baixinho, seu amor nunca mais volta. Nós ouvimos com Geraldo Viola e Dino Guedes, do Geraldinho e Tião Carreiro, versos Aos Pés do Homem, com Craveiro e Cravinho, de Caetano Werber, Paraíso, Cadeira de Balanço, com Rei Gaspar e Baltazar, de Pardinho e Mairi Porã, Esperança Morta. Você está sintonizado na Rádio Cultura Brasil, Ondas Médias e Curtas AM, e está acompanhando o programa Raízes do Brasil. Hoje, domingo, com muita música para você curtir, como estas, por exemplo: Liu e Léo, O Ipê e o Prisioneiro, Dorinho, Yara e Pontelli, Tulha Velha, Zico e Zeca, Dona Jandira. Aprisionado nesta cela fria, do segundo andar da penitenciária, lá na rua eu via, quando um jardineiro plantava um ipê. Levando a morte, assim foi comigo. Ela me abraçava, depois me traía. Por isso a matei e agora só tenho sua companhia. Meu ipê florido fora. trabalha lá nos fundos da fazenda, poucas braças da moenda, sabe tudo quanto eu sei. E quando eu abro suas portas contorcidas, vejo dentro a minha vida, junto às tralhas que guardei. E o velho arado com seus braços de angico, tem na ponta do seu bico a raiz de um camelão. Entre outras ferramentas do passado, minha foice, meu machado, minha enxada, meu facão. Tem pedaços de saudade se bebendo por aí. Tudo isso são detalhes desta vida que eu vivi. Pedaços, tem a mesa e o chumaço, os fueiros e cocão. E pra quem entra, dá de cara lá na frente, com o couro da serpente que matou nosso sultão. Um certo dia, pra mostrar na realidade, eu levei pra faculdade todas as tralhas dessa túlia. Parece até que meu pai já falecido me falou nos meus ouvidos que você, seu pai, se orgulha. Tem pedaços de saudade se perdendo por aí. Tudo isso são retalhos desta vida que eu vivi. Aulas de folclore, essas coisas que não morrem, apesar da evolução. Em cada uma e com minhas mãos eu toco, vou mostrando ali em loco nossa pura tradição. E quando falo pros alunos empolgado, tudo isso é meu passado, me ajudou a ganhar o pão. É nessa hora que meu sonho eu realizo, porque sei que eu simbolizo o caboclo do meu chão. Tem pedaços de saudade se perdendo por aí. Tudo isso são retalhos desta vida que eu vivi. Cantei muitos bares importantes e também nos teatros caipira. Eu cantava com uma moreninha, pra aqueles arrebaldes, pra aqueles catira. E o povo tudo admirava por ver o bom feito da dona Jandira. Fazenda de uma dona que veio da Síria. Lá os borgazão se amedrontaram por me ver tinir as cordas caipira. Fui fazer a minha saudação, quase que me puseram na embira. Lá perdi meu chapéu de castor, mas salvei minha vida e da dona Jandira. passear na vila. Quando foi da igreja pro civil, nós dois era os primeiros da fila. O escrivão fez um ar de censura, respondi no meu modo caipira. Perguntou como é que eu chamava. Eu me chamo Amor Firme da Dona Jandira. Porfíria, ela andava só triste e chorando. Eu também já fiquei meio gira. Vou fazer uma promessa custosa, só pra ver se a nossa sorte vira. Ainda tenho uma viva esperança de deitar nos braços. De quem, companheiro? Da Dona Jandira. Nós ouvimos com Liu e Léo, de José Fortuna e Paraíso, o Ipeio Prisioneiro. Com Dorinho, Yara e Pontelli, de Caetano Herbe e Paraíso, Túlia Velha. Com Zico e Zeca, de autoria dos dois, Dona Jandira. Raízes do Brasil, pela Rádio Cultura Brasil. E também por telefone, vocês podem participar do nosso programa, porque temos dois telefones a semana toda à disposição de vocês. De segunda a sexta-feira, das 9 horas da manhã até às 6 horas da tarde, eis os telefones que estão à sua disposição, ouvintes. 21-82-30-81, 21-82-30-82. Dois telefones para vocês telefonar, deixar seus pedidos anotados e vocês serão atendidos de segunda a sábado. Escolham as músicas, auxiliando a produção na confecção do programa de segunda a sábado. Os telefones 21-82-30-81, 21-82-30-82. Finalizando a primeira parte do Raiz do Brasil de hoje, Juliana Andrade e Jucimara, Perto do Coração, Zilo e Zalo, Mensagem de Amor, Zé Mulato e Cassiano, Poesia Não Se Vende. Pra minha mágoa esquecer, eu tenho guardado nela com jeito e muito carinho aquele seu retratinho. Me faz lembrar de você. Por isso todo acabou. E tem amor, tem viola. Esse meu pinho consola a minha grande paixão. Eu passo a mão nesse fim

bonita, meu laço de fita, meu único amor. Menina manhosa, meu botão de rosa, também minha dor. Vou sonhar nos teus momentos, meus inquietos sentimentos, meus afetos de sabores. Sou aquele passarinho que em teu colo fez seu ninho, só de pétalas de flores. Quis contar nossos segredos, mas confesso tive medo, tanta dor doeu em mim. Com certeza a primavera se esqueceu de ser sincera ao me ver tão triste assim. Menina bonita, meu laço de fita, meu único amor. Nos teus momentos, meus inquietos sentimentos, meus afetos de sabores. Sou aquele passarinho em teu colo fez seu ninho, só de pétalas de flores. Quis contar nossos segredos, mas confesso tive medo, tanta dor doeu em mim. Com certeza a primavera se esqueceu de ser sincera ao me ver tão triste assim. Menina bonita, meu laço de vida, meu único amor. Se toca.

um violeiro toca. Depois, Paulo Simões interpretou de Almir Sater e o próprio Paulo Simões, Mês de Maio. Programa Raízes do Brasil na Rádio Cultura Brasil. Muita música para você curtir e pouca conversa nas audições de domingo. Assim a gente vai seguindo com Ramiro Viola e Pardini e Fazenda Lajeado, com João Carlos e Maurício, Identidade de Violeiro, Paulo Lini, Patriota, Sítio dos Coqueiros. Pra contar mais essa história com a viola abraçado, vou falar de uma fazenda, lugar lindo e encantado. Fica em Botucatu, pertinho, quase pegado. Por ser cheio de beleza, é bastante visitado. É lugar de muitas lendas, essa antiga fazenda, conhecida por Lajeado. Preto velho ali nasceu e ali mesmo foi criado. Foi carreiro das fazendas Edegárdia e Lajeado, puxando o café da roça, com seis bois muito ensinados, o Barroso e o Chibante no tronco emparelhado. Lamparina e coração, boi maiado e boitição, logo na frente atrelados. Já se foram muitos anos, mas será sempre lembrado a estaçãozinha existente pro café ser embarcado. O trenzinho a vapor rumo ao porto e alotado, levando o café caturra e o amarelo afamado. O Sumatra e Mundo Novo trouxeram ao nosso povo respeito e muitos trocados. Os contos dessa fazenda não me saem mais da memória. Desde os tempos cafeeiros só nos trouxe fama e glória. Hoje lá é uma grande escola em sua nova trajetória. Precisando a agricultura já nos deu muitas vitórias, formando muitos doutores, cientistas e pesquisadores. Lajeado já está na história. Povo botucatuense é grato ao grande irmão por essa grande conquista que mexeu com a nação, trocando a Ilha Anchieta, uma antiga prisão, pela fazenda Lajeado sem voltar nenhum tostão, honrando nossa bandeira, deputado Brás Nogueira é o autor dessa questão. Hoje a fazenda Lajeado com a Edegárdia se uniu, é um centro de pesquisas respeitado no Brasil. Terra fértil de cultura, tradições em cantos mil, professores e estudantes todos no mesmo perfil. Cuidarão pra eternidade dessa nossa faculdade, patrimônio estudantil. Desse meu pinho, minha vida eu aposto, os ponteios que formulo,

num estrado amarrado com cipó, ele arrastava o bicho até chegar no terreiro. Depois de um tempo, com tempero na gamela, o catitu na panela cheirava o casarão. A cachaçinha misturada com limão, pra tirar gosto o peixe pescado no ribeirão. E tardezinha ouvia a cachorrada, numa zoeira danada lá no alto do espigão. Meu pai pegava a espingarda carregada, em um tronco pendurada, levava mais munição. Dentro do mato via caça acuada, que deitava na fumaça com um tiro bem certeiro. E num estrado amarrado com cipó, ele arrastava o bicho até chegar no terreiro. Depois de um tempo, com tempero na gamela, o catitu na panela cheirava o casarão. A cachaçinha misturada com limão, pra tirar gosto do peixe pescado no ribeirão. Nós ouvimos com Ramiro Viola e Pardini, de Ramiro Viola e Tico Andrade, Fazenda Lajeado. Com João Carlos e Maurício, de autoria dos dois, Identidade de Violeiro. Depois, Paulo Lini e Patriota, cantaram de Paulo Lini e Diogo Ramos, Sítio dos Coqueiros. Raízes do Brasil, pela Rádio Cultura Brasil. Raiz do Brasil, ondas médias e curtas AM, Rádio Cultura Brasil, de domingo a domingo, das 5 às 7 da manhã. Hoje, sem atendimento de cartas. Agora, de segunda a sábado, a gente conta com a sua participação. E se você gosta de navegar pela internet, é internauta e é ouvinte do programa Raízes do Brasil, você também pode participar escolhendo músicas para serem tocadas de segunda a sábado. Basta se utilizar do nosso e-mail. Anote aí, internauta. O nosso e-mail é raizesdobrasil@radioculturabrasil.com.br. raizesdobrasil@radioculturabrasil.com.br. Você pode mandar um e-mail, escolher músicas e fazer oferecimento das músicas escolhidas. A gente vai seguindo agora com Rodrigo Azevedo, Beija-Flor. Com Rodrigo Matos, Saudade Cabocla. Com Orquestra de Violeiros de Mauá, Casa de Caboclo. Thank you. nesta viola, a saudade nesta hora esporeou meu coração. E senti no pensamento o orvalho da inspiração. Soltei as rédeas da lembrança e vi com abastança as coisas do meu sertão. O coração deu pinote, mas dominei a emoção. E saudade, saudade do meu lugar. E saudade, que vontade de voltar. Saudade galopando pro sertão foi me arrastando, e lá de joelhos caí. E aquela angústia encravada do meu peito eu vi sair. De tanto contentamento eu nem vi passar o tempo, a realidade me acordou. A tristeza sem piedade num golpe me estropiou. E saudade, saudade do meu lugar. E saudade, que vontade de voltar. Viola companheira, de moda é parideira, vendo a minha situação. Pra poder me consolar, emparelhou com a inspiração. Sem poder me controlar, deixei essa moda falar de quem nunca esqueceu. Ruminando a saudade do lugar onde nasceu. E saudade, saudade do meu lugar. E saudade, que vontade de voltar. E saudade, saudade do meu lugar. E saudade, que vontade de voltar. A minha casa Nós ouvimos com o Rodrigo Azevedo, dele Gedeão da Viola, Beija-Flor, com Rodrigo Matos, de Beri Parce, e o próprio Rodrigo Matos, Saudade Cabocla. Depois com a Orquestra de Violeiros de Mauá, de Luiz Peixoto e Aquel Tavares, Casa de Caboclo. É o programa Raízes do Brasil, na Rádio Cultura Brasil. E agora a gente destaca com Pena Branca e Inesita Barroso, Marculino. Com Pereira da Viola, Viola Menina. Com Sérgio Reis e Filhos, Escolta de Vagalumes. Você me chamou tropeiro, eu não sou tropeiro não, sou arrieiro da prova Marculino, o tropeiro é meu patrão. Menina, suspende a saia, não deixa na água barrear, que a renda custou dinheiro, Marculino, dinheiro custa ganhar. Você me chama tropeiro, eu não sou tropeiro não, sou saudade dentro do peito, feito uma viola menina nos braços de um tocador, e a toca pois sente amor, feito uma viola menina nos braços de um tocador, e a toca pois sente amor e dor, amor e dor.

escoltado pelos vagalumes, pois era uma linda noite de luar. Mas chorei, eu chorei, ao ver meus pais, meus irmãos vindo ao meu encontro. A felicidade misturou meu pranto com o orvalho da noite deste meu lugar. Nós ouvimos com Pena Branca Inezita Barroso, de domínio popular Marculino. Inezita Barroso, todos os sábados na TV Cultura, com Viola, Minha Viola, gente. Programa maravilhoso de música raiz. Depois com Pereira da Viola, de Josino Medina, Viola Medina. Depois com Sérgio Reis e Filhos, de Luiz Carlos Garcia e Zezete, Escolta de Vagalumes. Raízes do Brasil, pela Rádio Cultura Brasil. Rádio Cultura Brasil AM, ondas médias e curtas. Hoje, muita música para você curtir. Mais uma seleção: Mocoque Paraíso Morena dos Olhos Pretos, Abel e Caim Coração Caboclo, Dino Franco Moraí e Nardelli, As Três Namoradas. Morena dos olhos pretos, linda igual não pode haver. Você é a flor mais bela que eu cheguei a conhecer. Quando os meus olhos te viram, senti meu corpo tremer. Daquela hora em diante, me apaixonei por você. Em ficar te conhecendo, pra mim foi grande prazer. Eu gostei dos teus agrados, também do teu proceder. Quem me dera se eu pudesse teus carinhos merecer. Eu te amava, flor morena, até na hora de morrer. Sentimento, digo a razão porque, por eu ter que me ausentar pra bem longe de você. Mas deixo meu endereço, se quiser me escrever. Para o amor não tem distância, depende a gente querer. Deixar uma lembrança pra você não esquecer. Lembranças são esses versos que eu fiz para você. Levarei muita saudade, lembrança de um bem querer. Ah, Deus linda, flor morena, se eu nunca mais te ver. Não vou cinco aninhos. Eu tinha a idade dela e imaginava que a vida fosse apenas um brinquedinho. Um dia ela foi embora, eu fiquei chorando. O primeiro desengano eu senti bem cedo. Na inocência de criança não compreendi porque a vida quebrou o nosso brinquedo. A segunda namorada durou bem menos. Eu tinha 14 anos e ela também. E lembro quanto sofremos na despedida por entender os espinhos que a vida tem. Eu sabia que ao perder um amor na vida e só a encontrei de novo nos braços de outro quando ela entrava na igreja para se casar. Meus 20 anos e esta Deus a levou para nunca mais. Foi este o golpe maior que eu tive na vida por morarmos em dois mundos tão desiguais. A primeira encontrar ainda, a segunda pode um dia se divorciar, a terceira nunca mais eu verei, porque lá do céu não há caminho para regressar. Nós ouvimos Como a Coca e Paraíso, de Sulino, Morena dos Olhos Pretos. Com Abel e Caim, de Zé Madrugada e Abel, Coração Caboclo. Depois com Dino Franco, Moraí e Nardelli, do Dino Franco e José Fortuna, As Três Namoradas. E agora, vamos andando, vamos embora, vamos em frente, porque atrás vem gente. Agradecendo a produção e direção de Terezinha Campos. Apoio de produção, Mariana Benetti. Mesa de som, Oswaldo Zaramelli. Na sonoplastia, Adriano Vieira. E nas montagens, Carlos Lima. Bom dia, ouvintes. Até amanhã, se Deus quiser. Apresentamos Raízes do Brasil com Muíbo César Cury. Realização Rádio Cultura Brasil, Fundação Padre Anchieta.